Quer vender o pó, a maldita erva, a pasta e a pedra. Quer sobreviver a tudo e a todos aqui nesta era. Quer ser malandrão, o maioral no ventre da favela. Se fecha pra vida e da mancada se abre numa cela. Se tu não for firme, não ter virtude, não ser um preto de fé. Os caras te pegam, te jogam muito e te fazem de mulher. Pra eles você só é um ladrão, não passa de um lixo. Tu é maltratado e humilhado, preso como um bicho. Pilantra se cria, em cima disso faz a sua fama. Preto sem firmeza, se der mancada, amanhece na lama. Se disser o tal, ditando pra todos, malandro não dá mole. Sou preto de fé e tiro de letra, atitude é de sobra. Mas veja a vida com outros olhos, como ela é bela. Estou em minha casa, eu dito as regras, aqui é favela. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Eu não desejo a você o que eu não quero pra mim. Não quero que sua mãe chore, não quero ver seu fim. Na boca de fumo, cadeia, na mira de uma pistola. Todo crivado de bala no fundo de uma cova. Mas eu desejo a meus manos tudo que há de melhor. Sem guerras, tretas, sem bullying, sem envolvimentos com pó. PHJ, se liga na fita, é bicho solto. Batida pesada, mensagem por cima, levada que vale um soco. Se ninguém puxar o gatilho, quem morre é a guerra. Eu falo por todos os manos e lutarei pela paz eterna. Hastia dos morros, manos finados na periferia. Gente que sente na pele o sofrimento do dia a dia. São dignos de méritos, medalhas de ouro. Gente sofrida, porém digna, assim que é meu povo. PHJ preto, ladrão, porém sangue bom. Não pago mancada e jogo mensagem em cima deste som. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Não, eu não brinco, também não minto, venha conferir. Só se estiver na minha pele, sabe o que eu sofri. Para viver em paz, convivendo com a guerra. Pondo afora a pilantragem da favela. E aí sangue bom, se liga ladrão, preserve a sua virtude. PHJ é que manda a ideia, só mais um preto de atitude. Ser malandro é ter levada, ladrão não cometa falha. Vacilou e procedeu, plum, morre com rajada. Nasci nos braços da favela, não tenho nenhuma ambição. Só quero de um jeito digno aqui, cumprir minha missão. É, proteger, servir os manos a meu redor. Sem deixar que de pouco a pouco mergulhem em um mar de pó. A treta que rola solta, os manos que não suportou. Partiram pro lado oposto, só basta uma manca e plum, plum. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar. Tempo para pensar, tempo pra ladrão se ligar. Pra tu raciocinar.